O vaqueiro traz o meu boi pra amarrar neste morão. Vaqueiro traz o meu boi pra amarrar neste morão. Se despede do povo que vai morrer.